questo istituto, autorizzato per questo istituto, a realtà scuola di scuola, una giovane, una persona di scuola. Sì, stiamo un po' di una scala. Passando 2230, passando. Está no baixar travado. Passando 2230, continua. Fala, registrei. Fala, passando 2230. Boa noite, 5, fala, 230, direita, solta, tudo bom. 32, meio autorizado, 6 1 2 1 2 1 0, repassa a linha. 326-9932, só os dois números são nós. Bruno, se encontrando 8.900. 40210, para o ingresso do circuito chega a torre, frequência 8995, altímetro 201. 208-61-42, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceaner 6142. Calejando 42, contato radar, segundo de voo 350 e o saída pouca. 350 é a pouca, 6142. 2, condição 35, frequência 96, decimal 85, alterno 95, decimal 45. Colônia 142, copiou o controle. Condição 35, frequência 96, decimal 85, alterno 95, decimal 45. Azul 4402, opção de identificação, serviço radar, 5.000 e 10.000 Salvador. Voo para a posição Bonete, para o seu site, pegada Bonete 1, busca para o nível de voo 050, subida para 2509. Mantenha a instrução de redução para 2509, devido ao tráfego número 1. Aparelho 2230, atividade de forma 0.080 graus, não importa. Thank you. projeto de número 1, Luiz, está prosseguindo pelo setor norte de Salvador. Agora, o mês está 27 mil para a posição 1, né? Número 1. O número 2, 4462, mantém a redução para 2609. Para 2003, CNH101, autorizado em sinal do procedimento LR7 de Rio da Pistola 0, reporte estabilidade. Salvador, boa tarde, 2097, perfil Salvador. Reduza para a velocidade de aproximação final, o tráfego do precede está agora em posição de 12 horas e subindo com 1309 de altitude, com planta final sobre torre, que funcionou 8 final na... 0065, sendo centro 25, frequência da 33, decimal 25, altéfono 25, decimal 1. Eu acho que foi para a viagem, eu posso me jogar um pouco.